Odori Vitória Colima. Diga. Condições de voada presente, pouso. Autorizado Leda. Sim, de boa Leda, Vitória Colima. Papá Romeu, Vitor Eco Lima, chame Rito, 251. Firme no 251. Firmo? Estamos no 95, identifique, desça para 2000 pés. Chegada Bonfim, ajuste 1011, reporte estabilizado e ele é. Para 2000, chamaré estabilizado e ele é. dia, só para aqui, 5 no centro. Bom dia, está para 5 no 7, mantendo 160 para o apelo. 5 no 7, identifique, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 012, chegada bom. 2000 no 012, bom, que é chegada para 5 no 7. 5 no 7, está autorizado LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado para 5 no 7. Runo 804, identifique, desça para 4000 pés, ajuste no 0, no 2, chegada bom. 4000, na chegada bom. Estabilizou e LS 95 da Gol. Torre 118-9. 8-9-5. 8-9-5. Torre Gol 1995 estabilizado e LS. 9 estados, reporte externo, tem baixa eficácia. Baixa eficácia.